Este é o Segurança Legal, episódio 144, gravado em 9 de fevereiro de 2018. É a segurança uma utopia? Neste episódio, vamos refletir sobre os obstáculos que se opõem à segurança da informação e se estes a tornam uma busca utópica. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Já tava dando saudade, cara. A gente... Pois é. É, teve episódio que a gente não gravou junto, o último, né, que tu gravou sozinho. É. O anterior... Sozinho não, né? Claro, teve convidado, mas eu disse sozinho, né? Sim. Mas a gente teve o anterior ainda, que foi... Foi do Davi. Do Davi, exatamente. Isso, aí algum, isso, isso. Um outro a gente já deixou gravado. É. Ficou um então tempo a gente tá voltando. Sem gravar. A gente tá meio que voltando devagar agora. É. Inclusive estamos gravando na sexta, vai ser editado na sexta e vai ao ar provavelmente no final do dia ou sábado ainda, né? Por essa correria de retorno e tal, então... Mas enfim, de qualquer forma, estamos de volta. E também devemos lembrar que para nós é fundamental a participação de todos, como sempre, com perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e no YouTube, youtube.segurançalegal.com, e também no iTunes, onde você pode fazer a sua avaliação. A gente recomenda que faça a avaliação, porque isso deixa o podcast em destaque. Também nós abrimos, você já sabe, temos a nossa campanha de financiamento coletivo, na qual você pode nos ajudar, né? Se você quer ajudar a manter o projeto Segurança Legal, se você aprendeu bastante conosco durante esses 5 anos, esperamos que tenham sido úteis para você, considere o apoio. Acesse apoia.se/segurançalegal e verifique as modalidades de apoio e as recompensas também. Bom, Guilherme, aproveitando aqui, nós temos duas coisas que eu quero comentar, né? Lá no iTunes, nós já temos 66 uhum. avaliações, a gente começou com bem poucas, né? Das quais 60 são 5 estrelas, muitíssimo obrigado aos nossos ouvintes. Que legal. E só para chamar a atenção, tem um ouvinte cujo o nome dele no iTunes, o nome do usuário, tá? É ouvi e não gostei. E ele nos avaliou com 5 estrelas e disse muita qualidade dos assuntos abordados. Pô, se o nome dele é ouvi e não gostei, e ele gostou, a gente fica bastante feliz, né? É, com certeza, com certeza. Ah, ao longo aí dos nossos próximos episódios, eu vou lendo as mensagens de outros ouvintes e aqui deixar mensagens lá no iTunes também, que faz um tempinho que a gente não lia as mensagens lá do iTunes. Sim. É, e outra questão é com relação aos apoios, ao Apoia-se, né, programa de financiamento que nós temos. É bom a gente destacar para quem nos acompanha e para quem já nos apoia, inclusive, né? Mas principalmente para aqueles que ainda não nos apoiam e estão pensando em apoiar o podcast ou não, que a ideia do apoio é nós conseguirmos manter o trabalho que nós já estamos fazendo. É claro, com alguns extras ali, que à medida da nossa possibilidade a gente vai fazendo. Agora, qual é o detalhe, né, Guilherme? Isso é bom chamar atenção para os nossos ouvintes que nos acompanham com frequência. Nós trabalhamos, aí às vezes a demanda de trabalho é muito grande e o Sim. podcast acaba sofrendo um pouco. Então, para que a gente consiga direcionar uma parte maior do nosso tempo para o podcast, obviamente nós temos que diminuir o nosso trabalho fora do podcast, né? E é por essa razão que a gente lançou essa campanha. A gente tá longe ainda do ideal para conseguir fazer o que a gente pretende fazer, né? Mas Sim. a gente é bom chamar atenção porque a gente tem vários apoiadores que já estão há bastante tempo conosco. A gente agradece muitíssimo eles, porque já nos dá um incentivo, inclusive, para a gente... Não, vamos lá que vamos lá que vai dar. É bom de chamar atenção para disso, para quem nos ouve, que para fazer, produzir o podcast não é uma, é uma coisa que a gente vem fazendo há 5 anos já. Tem um episódio 144 com este aqui. E... 6 anos, né, Vinícius? 6 anos. Vai fazer seis anos. Desde 2012, né? É verdade, vai fazer 6 anos. Então não é algo assim trivial de se manter, fazer, ainda mais com uma qualidade que a gente vem buscando aí ao longo desses anos todos aí. Então a gente fica, eu friso mais uma vez o convite para que nos apoiem através do Apoie-se, e que também aqueles que já nos apoiam, né, também compreendam um pouquinho quando a gente é um pouco lento nas respostas e tal, porque não adianta, a gente tem que trabalhar, não tem história. E há vários, e o apoio mais básico ali, que é de R$5, é praticamente o preço de um cafezinho, né? Então, se você pode, de repente, um abrir mão de um cafezinho ou dar um cafezinho para Segurança Legal. Mas obrigado, pessoal. Vocês ajudam a gente a continuar existindo e nos dão um incentivo bem importante aqui para a gente continuar construindo. Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Bem, então vamos agora à mensagem dos ouvintes. E a primeira vem do Augusto Matos, que é um dos nossos apoiadores participante, na modalidade participante. Né? E quem é apoiador... tem uma preferência na leitura dos e-mails, e ele mandou esta mensagem no episódio 139, Minimalismo Digital. O que, que disse o nosso ouvinte Augusto Matos? O Augusto diz o seguinte: mais um capítulo sensacional, parabéns. É muito bom quando você se propõe a fazer um capítulo só de reflexão sobre como a tecnologia nos influencia na nossa vida concreta. Hoje vai ser outro. A questão da perda de foco é muito séria e é, sem dúvida, uma patologia que o capitalismo produz em todas as suas formas para nos entreter e, portanto, muitas vezes nos desviar do que não é necessário. Do que é necessário, acho que ele quis dizer, né? Evidentemente que o sistema econômico vigente é muito mais do que só isso. Ele, na verdade, molda quem nós somos. Abraços e obrigado. Augusto tá muito... Primeiro, obrigado, né, Guilherme, pelo capítulo sensacional que ele nos mandou ali. E essa questão de desviar, de obter a nossa atenção e nos desviar do que é realmente importante, é algo que eu me choquei esses dias. Eu não tinha visto, Guilherme, uma matéria, uma entrevista do pessoal lá do Facebook. Não lembro agora o nome da pessoa, até eu tenho que catar o vídeo para usar numa palestra minha. Sim, que a pessoa ele saiu, era um cara que saiu do Facebook, não era? Eu acho que eu vi esse vídeo também. Não lembro, cara, mas ele diz o seguinte, o cara era do Facebook, diz o seguinte: olha, a gente se deu conta que as pessoas têm uma vulnerabilidade, tá? Que essa vulnerabilidade é essa necessidade de atenção e de acompanhar e tal, tem um lance assim que ele explicou, e aí que o foco deles era que nenhum hacker explora uma vulnerabilidade no software. Sim. O Facebook estava explorando essa vulnerabilidade nas pessoas, entende? Para fazer com que elas fiquem o maior tempo possível dentro da plataforma. Mas ele não fala isso, sabe, como alguém que diz. Como se fosse assim, algo negativo, né? Não, para ele é tranquilo, positivo. É como se eu dissesse: cara, a gente rouba carro por aí. Sabe? Como se fosse uma coisa normal, assim, banal e tudo bem, sabe? E é bem esse tipo de coisa mesmo, cara. É bem isso que o Augusto colocou, é bem interessante. E hoje a gente vai ter mais reflexão, Augusto. Um forte abraço para ti. A gente demorou um pouco para ler teu e-mail por causa dessas questões aí de viagem e episódios, final de ano e tudo mais. Sim. Mas um forte abraço, muitíssimo obrigado. Obrigado, Augusto. A outra mensagem, também sobre o episódio 139, Minimalismo Digital, vem do Aaron Santos, nosso ouvinte Aaron Santos. O que, que disse o Aaron, Vinícius? O Aaron, ele diz o seguinte: saudações, me chamo Aaron Santos, recifense, falando de João Pessoa, estudo tecnologia em sistemas para internet no Instituto Federal da Paraíba e acompanho o podcast desde a participação no Anticast. Olha só, cara. Olha só, legal, legal. Nossa, obrigado ao Ivan Mizanzuki por ter convidado, né, o Astolini, que foi lá e divulgou o podcast. Legal. Um forte abraço lá, pessoal do Anticast, que é um podcast que, inclusive, eu acompanho. Eu também. Tá, vamos lá. Gostaria de parabenizar pelo trabalho incrível. Fiquei impressionado ao descobri-los e em saber que havia gente fazendo algo com tamanha qualidade. Opa, obrigado, Aaron. Fico ainda mais contente ao ver essa constante abordagem por temas mais reflexivos. Olha só, outro, Guilherme. Acerca da relação tecnológica e sociedade, nem sempre tão debatidos como deveriam por nossa área. Acredito que devemos sair de nossas bolhas e nos inserir nesses debates, a fim de trazer nossa perspectiva técnica e pluralizar um debate que muitas vezes acaba se tornando simplista e maniqueísta, né? Ele chamou de black mirrorizado. E ele segue, como também conscientizar a população acerca das implicações do uso da tecnologia em suas vidas. Quanto a isso, me sinto devidamente representado pelo podcast, ainda mais após esse episódio, olha só. Legal. É, segurança legal para 2018. Olha, nesse sentido, gostaria de recomendar um outro podcast voltado a temas como filosofia, comunicação, sociedade, que é o Ficções, do Marcos Ramon, especificamente os episódios 84, O Problema da Tecnologia, e o 36, Que Internet Você Quer? Seguem os links, ele nos manda os links para esses dois episódios. Já separei aqui, eu vou ouvir, eu não ouvi ainda. Tu já ouviu alguma coisa do Ficções, Guilherme? Sim, sim, eu logo quando eu vi a mensagem, eu cadastrei o podcast. É bem interessante, né? O cara é bom, o cara que faz o podcast, o Ramon, Marcos Ramon. E são episódios bem pequenininhos, de 4, 5 minutos, então é fácil de ouvir. Gostei mesmo. Claro que é difícil ouvir tudo, né? Porque eu tenho um monte de podcast aqui, então nem sempre eu consigo ouvir tudo, mas ultimamente tenho ouvido mais sobre política, né? Podcast sobre política e tenho deixado de acompanhar o cenário político pela televisão e tô gostando muito do resultado, sabe? Tem mais reflexão nos podcasts do que na televisão, então, enfim, né? Bem, então, obrigado, Aaron. Um abraço. Um abraço, Aaron, também. Obrigado aí pela tua mensagem. A próxima mensagem é do Felipe, que deixou uma questão ali um pouquinho diferente, mas vamos respondê-la também, né, Vinícius? Vamos lá. Olá, Vinícius e Guilherme, é uma honra poder escrever para vocês. Não, Felipe, é uma honra a gente receber a tua mensagem. Acompanho o podcast de vocês desde 2016, olha só, não faz tanto tempo, mas sou apaixonado pelo trabalho que fazem. Bah, cara, legal. Obrigado aí pelo incentivo. Agradeço por contribuírem à área de segurança com esse nível altíssimo de qualidade. Não, agora tô me achando, Guilherme. Cada frase que eu leio dele nos elogia mais. No episódio de recomendação de livros, se não me engano, o Vinícius citou que cursou uma escola de inglês, mas não disse o nome. Como vejo que isso é uma barreira que ainda tenho e me prontifico a quebrá-la, gostaria de pedir recomendações de boas escolas para um inglês técnico decente, ao ponto de poder ler um livro sem muitas complicações. Se a escola do Vinícius foi realmente boa, pode recomendá-la mesmo. Agradeço o tempo despendido tanto ao meu e-mail quanto à comunidade. Parabenizo novamente o incrível trabalho de vocês. Um grande abraço. Cara, olha só, Felipe. Eu citei uma escola de inglês naquela época, mas eu aprendi inglês, aprendi a ler inglês com o computador. Tá? Eu até devo ter explicado isso naquele episódio. O meu pai comprou um computador para ele. Ele nunca mexeu. Vou dar um resumo da história, tá? Ele nunca mexeu no computador. Vai lá. Eu comecei a mexer, era tudo em inglês. E eu comecei a aprender ali. Eu comecei a mexer ali com uns 8 anos de idade nesse computador. Comecei a programar em Basic e fazer algumas coisas assim. E eu fiz um ano de curso só. Foi só mais para ver se realmente a coisa estava legal, porque eu aprendi inglês por conta. Eu já lia fluentemente e falava mais ou menos, que não tinha muita prática. E eu acabei fazendo um ano de inglês. Então, é meio complicado te recomendar essa escola, porque eu realmente eu fiquei muito pouco tempo nela. Mas o que eu te digo é o seguinte, cara. É bom tu ver as escolas que tem disponíveis aí na tua cidade, né? E conversar com pessoas que fizeram os cursos nessas escolas, porque várias são franquias e os professores mudam. Então, de repente, você tem um curso que numa cidade é muito bom, por causa dos professores, obviamente, que só a marca não resolve a coisa. E, de repente, o mesmo curso na tua cidade é ruim, entende? Então, vê quais são as escolas que estão disponíveis aí e conversa com pessoas que já fizeram esses cursos e veja a opinião delas. Claro, leva em consideração qual é o objetivo de cada uma dessas pessoas com as quais tu vai conversar quando foram procurar o inglês. Ah, não, é só para saber um pouco, para poder viajar e tal. Não, é para trabalho, profissionalmente. Procura saber, assim, dar uma levantada o que, que o pessoal te diz aí com relação às escolas da tua cidade, que vai ficar um pouco mais... É um pouco mais confiável essa informação. Sabe que eu lembro de uma dica que o Assolini passou, eu achei até que foi no episódio 100 lá, quando a gente falou sobre os bastidores, e ele disse quais os podcasts que ele ouvia, e um deles é o ESL Podcast, que é o English as a Second Language, que ele disse que ajudou bastante ele, eu ouvi alguns até, mas ajudou bastante ele no estudo do inglês, né? Uma dica que eu dou, então, além desse podcast, é o próprio Security Now, que é um podcast que a gente escuta, enfim, é antigo, né? Hoje ele tá meio chato, em alguns episódios estão meio chatos, mas uma das vantagens dele é que todo o áudio é transcrito. Então ajuda muito tu ouvir o episódio acompanhando a transcrição, né? Isso dá uma compreensão melhor, te ajuda a treinar o ouvido, né? Coisas desse gênero. É possível aprender hoje com internet inglês sozinho, né? Você vai ter que ter um planinho, fazer um planinho de estudo diário ali, mas basicamente com o Google Translator, que com inglês funciona muito bem, você consegue resolver problemas básicos assim de vocabulário, né? E tem que ler, né? Todo dia ler algo em inglês, né? Acorda de manhã, assina lá uns feeds de jornais americanos, ingleses e instala uma daquelas extensões do teu browser do Google Translator, que quando tu passa em cima da palavra, ele traduz na hora, e colocar a mão na massa, né? É possível aprender sozinho, ouvindo podcast, compra uma gramática, usa o Google Translator, que é possível evoluir bastante, e aí depois disso, ou enquanto você faz isso, você pode fazer algumas aulas para ir aparando as arestas, né? Mas hoje a gente tem instrumentos à disposição, gratuitos, inclusive na internet, para... O Duolingo, inclusive, é um aplicativo que ajuda a aprender uma nova língua. Você pode instalar lá o Duolingo, acessar na internet, que também é uma forma de... Tem vários aplicativos, né, para aprender línguas. Então, com internet já facilita, né? Mas no final das contas, Felipe, a base é o seguinte. Tu tá no caminho certo, tá? Tu tem que aprender inglês. Tá? É. Tem que aprender pelo menos para ler fluentemente. Uhum. É, okay. Verdade. Um forte abraço, Felipe. Valeu, Felipe. A outra mensagem vem do Anderson de Assis Barros, que deixou uma mensagem também sobre... Ah, não, nas suas sugestões. O que, que ele falou, Vinícius? Ele diz assim: boa noite, quero parabenizar pelo excelente podcast. Sei que o tempo é o grande empecilho, mas gostaria que tivesse mais artigos... entendo escrito por nós lá no site, né? Eu imagino que sim. Acho que é isso. Anderson, a coisa é delicada, cara. A gente tá muito corrido, né? Esse período aí no final do ano, início do ano, a gente achou que fosse... Agora no início do ano fosse mais tranquilo, né? Mas ao contrário, tá sendo uma correria só. Então, quem sabe, a gente tem planos de tanta coisa, né, Guilherme? A gente fica dando muita desculpa, né? Quem quer escrever, né? O que eu diria para uma pessoa que me dissesse isso é: quem quer escrever, escreve. Consegue um tempo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também outras atividades, e o tempo que a gente usa para o podcast, né, daria para escrever tranquilamente dois artigos por semana. Sim, tranquilamente, artiguinhos, assim, pequenos, né? Mas o podcast não consome, tem faculdade, né? A questão é essa: a gente dá aula, a gente tem a empresa, a gente estuda, eu tô fazendo doutorado, então o Vinícius tem uma série de outras atividades extracurriculares também, então é complicado, né? Mas enfim. Mas é isso aí. fica a chamada do Anderson para nós, Guilherme. Um forte abraço, mas Anderson. Tá certo, Anderson. Valeu, Anderson. E a última mensagem, uma mini mensagem, vem do Lucas Rodrigues sobre o episódio 142 do Internet Governance Forum, foi o de 2017, né? Foi o primeiro do ano ali. E ele só deixou uma frasezinha pro Davi, o que, que ele disse. Sou seu fã, Davi! essa é a mensagem. Se o Davi tá nos escutando, saiba que você tem fãs aqui já no Segurança Legal, Davi. É isso aí. E foi aí. Um episódio... bacana, valeu, ficou, valeu muito. Ficou. Não foi muito legal, cara. Foi muito. Davi saiu tri-bem, cara. Super bem. Fez um trabalho magnífico que a gente espera que essa parceria, inclusive com o Iris, lá a gente se coloca à disposição do Iris, né? Pra fazer parcerias, palestras e coisas do gênero, coisas juntos, né? A gente também se coloca à disposição. Bem, então, se você não ficou sabendo das últimas notícias desta quinzena, o nosso amigo Fábio Assolini vem com o seu resumo de notícias. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no seu podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que ocorre no mundo da segurança da informação. E nesta edição, a polêmica do voto impresso nas urnas eletrônicas brasileiras. Ministério Público atua em casos de vazamentos de dados. Mais falhas em bombas de gasolina. Novo documento de identidade brasileiro, entre outras notícias. E vamos a elas. Primeiros ataques de jackpot afetam caixas eletrônicos nos Estados Unidos. Começamos essa primeira edição do resumo de notícias com a primeira notícia falando sobre ataques de jackpot que têm afetado caixas eletrônicos e bancos nos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil criminosos costumam explodir os caixas eletrônicos em busca do dinheiro, né? Nos Estados Unidos agora a moda é diferente, é infectar os caixas eletrônicos, sabe? Criminosos têm ganhado as manchetes e têm ganhado muito dinheiro infectando esses caixas eletrônicos com malware, fazendo com que eles cuspam todas as notas constante dentro lá do caixa eletrônico, e assim eles têm roubado muito dinheiro dos bancos americanos, de acordo com uma reportagem publicada pelo jornalista americano Brian Krebs. De acordo com Krebs, isso resultou em alertas, esses diversos casos de jackpotting resultou em alertas emitidos pelos fabricantes de caixas eletrônicos e também pelo serviço secreto norte-americano, que emitiu aí alerta sobre esses ataques. De acordo com Krebs, nessas ações os criminosos conseguem com que o caixa eletrônico cuspa as notas, né? Em uma taxa de 40 notas a cada 20 segundos, né? Fazendo o completo jackpotting aí do caixa eletrônico, né? Essa estratégia não é propriamente nova. O primeiro malware que infecta caixas eletrônicos foi encontrado em 2009. Os primeiros casos eram restritos ao leste europeu e à Índia. Porém, claro, depois disso, várias famílias aí apareceram e foram criadas. Eu acredito que a mais famosa delas aqui na nossa região seja o Plotus, que apareceu no México em 2013. E desde então tem sido usado em ataques em todo o mundo, né? Claro que no Brasil não poderia ser diferente. Nós já temos famílias de malware de caixa eletrônico 100% brasileiras criadas aqui com o objetivo de não só infectar o caixa eletrônico e fazer o jackpot, mas também fazer a clonagem dos cartões que são inseridos no caixa eletrônico. Ministério Público pressiona empresas a dar esclarecimento em casos de vazamentos de dados. Nossos ouvintes vão se lembrar que no ano passado tornou-se público um vazamento de dados do Uber, uma violação que afetou cerca de 196 mil usuários e motoristas do Uber, isso só aqui no Brasil, né? Esse vazamento foi bastante comentado na imprensa. Pois bem, agora o Ministério Público do Distrito Federal quer explicações sobre o ocorrido, né? O Brasil foi aí o primeiro país da América Latina que abriu uma investigação contra o Uber envolvendo esse incidente de vazamento de dados. O Uber vem aí prestando esclarecimentos aos governos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, referente a esse vazamento. Pois bem, o Ministério Público lá do Distrito Federal cobrou não só do Uber um posicionamento para eles, mas também o caso do Netshoes, que nós comentamos na edição passada, onde cerca de 2 milhões de dados de clientes da Netshoes foram vazados, né? E esse vazamento, claro, a empresa não confirmou, a empresa não assumiu, né? Deram lá uma declaração pública dizendo que não há qualquer indício de invasão, que eles adotam as melhores práticas de segurança, né? Aquela ladainha que nós já conhecemos e que, claro, não convence ninguém porque os dados estão aí vazados e Várias pessoas já verificaram que realmente os dados são vazados de lá, né? Aí eu pergunto para os nossos ouvintes, será que temos aí uma tendência em que as empresas envolvidas em vazamento de dados terão que prestar contas para o Ministério Público? Né? O que eu acho excelente, né? Nesse caso, e aí eu volto a perguntar para os nossos ouvintes, onde está a nossa lei de proteção de dados? Né? Estamos no ano de eleição, será que esse ano ela sai? Mas falhas de software afetam bombas de gasolina. Nós comentamos na edição passada acerca da prisão de um criminoso russo especializado na criação de software malicioso que manipula bombas de gasolina, né? Esse caso aconteceu lá na Rússia. Mas olha, o problema parece ser ainda pior, porque dois pesquisadores de segurança de Israel descobriram 6 falhas bastante graves, né? Que afetam bombas de gasolina. Essas falhas permitem não só o acesso remoto à bomba, mas também a possibilidade de mudar os preços dos combustíveis, né? Resetar o equipamento e ainda clonar os cartões de crédito, né? Manipulando totalmente o abastecimento. Vejam vocês, né? De acordo com o estudo divulgado por esses dois pesquisadores, as bombas afetadas por essas vulnerabilidades são da empresa Orpak, que é uma fabricante não só de bombas de gasolina equipadas com RFID, mas também de rastreadores veiculares, né? Essas bombas de gasolina dessa empresa são cerca de 35 mil bombas, né, instaladas em cerca de 60 países. Né? Essas vulnerabilidades foram notificadas ao fabricante e foram corrigidas numa atualização de software. Né? Bom, para nossa sorte, nós sabemos que a maioria das bombas de gasolina aqui nos postos brasileiros ainda são bastante arcaicas, né? São do modelo antigo, de operação manual, diferentemente dessas bombas com RFID, que são mais modernas, que permitem, por exemplo, o acesso e o gerenciamento remoto, né? Geralmente essas bombas também estão lá programadas para receber o pagamento, né? Ela tem um POS junto, e aí sabemos que na Europa e nos Estados Unidos é assim, o próprio motorista lá efetua o abastecimento e o pagamento, né? Sabemos que esse modelo não é adotado aqui no Brasil, mas ataques nessa área são bastante interessantes, porque até então era uma área pouco estudada. Falhas na urna eletrônica e a polêmica do voto impresso. Tem sido bastante comentado na imprensa esses dias a polêmica do voto impresso, que está programado para ser adotado em cerca de 5% das urnas eletrônicas brasileiras que serão usadas nas próximas eleições. Será aí um processo de teste, né, feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, para ver como será a adoção dessa solução de ter o voto impresso, né? Pois bem, esses questionamentos começaram porque a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ajuizou no Supremo Tribunal Federal, nesses dias, uma ação de inconstitucionalidade contra a introdução do voto impresso nas eleições do próximo mês de outubro, né? Ela argumentou que, ao determinar a impressão do voto no processo de votação, a norma legal enfrenta o direito fundamental do cidadão ao sigilo do voto. Portanto, ela alegou aí que isso fere o sigilo do voto. Claro que existe aí o outro lado. O professor da Unicamp, Diego Aranha, que os nossos ouvintes conhecem muito bem, ele já falou, já apresentou sobre esse tema aqui no Segurança Legal, ele publicou uma série de tweets que eu altamente recomendo aí a leitura para os nossos ouvintes, onde nesses tweets ele diz que o voto impresso é o menor dos problemas enfrentados pela urna eletrônica brasileira, porque diversas falhas de software e falhas de projeto foram encontradas nas análises feitas pelo professor e sua equipe, né? E essas falhas não foram corrigidas, elas ainda existem no software, e claro, essas falhas permitiriam aí que alguém com más intenções, né, pudesse não só alterar o software, mas também os dados da urna, né? O professor Diego Aranha, ele defende o voto impresso porque ele diz que é uma forma de verificar se os dados da urna estão corretos, né? E assim, claro, identificar alguma tentativa de fraude, né? A questão é bastante polêmica e sabemos que isso será muito comentado até as próximas eleições no mês de outubro, né? Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, os pesquisadores de segurança, que assim como o professor Diego Aranha, querem verificar a segurança desses dispositivos, estão tendo muitas dificuldades para ter acesso aos equipamentos, né? Os fabricantes têm enviado notificações judiciais aos vendedores desses equipamentos, que podem ser encontrados à venda no eBay, né? Essas notificações judiciais querem impedi-los de vender as urnas, alegando que se trata de algo ilegal, quando na verdade a legislação americana não fala nada sobre esse assunto. Não há uma proibição quanto à venda desses equipamentos, né? Claro que o movimento desses fabricantes acontece por uma razão específica, né? A DEFCON, que é uma das maiores conferências de segurança do mundo, né, teve problemas no ano passado porque vários palestrantes aí foram impedidos de apresentar suas pesquisas, onde eles descobriram falhas de segurança em urnas eletrônicas, né? Essas empresas querem dificultar o trabalho desses pesquisadores. Não é muito diferente do que o TSE faz aqui, limitando bastante o acesso às urnas, né? O processo de análise lá é bastante limitado. Os nossos ouvintes que estão interessados no assunto, eu recomendo a leitura dos tweets do professor Diego Aranha. Google removeu 700 mil aplicativos maliciosos da Play Store em 2017. O Google divulgou estatísticas sobre os esforços da empresa em manter a loja de aplicativos oficial do sistema Android livre de programas problemáticos ou indesejados, né? Segundo a empresa, no ano passado, 700 mil aplicativos cadastrados na loja foram identificados como ruins e 100 mil desenvolvedores foram banidos. Vejam vocês que número, né, enorme, né? Foram banidos, claro, por essas más práticas aí. O número de aplicativos bloqueados pelo Google aumentou em 70% na comparação com o ano anterior de 2016. Segundo o Google, 99% desses aplicativos foram bloqueados ainda durante o processo de análise, né? Fazendo com que, segundo o Google, apenas 1% desses aplicativos chegassem efetivamente até os usuários, sendo lá publicados na loja oficial. Olha, ainda há muitos aplicativos maliciosos encontrados na loja oficial, é sempre bom ter cuidado. Governo lança documento nacional de identidade que reúne CPF e título de eleitor. Demorou, mas o governo deu mais um passo rumo ao documento único de identificação, o chamado DNI, que foi lançado nesses dias como um projeto piloto que será testado inicialmente por 2 mil servidores públicos do Ministério do Planejamento e também do Tribunal Superior Eleitoral. O novo documento em formato digital reúne os números de CPF e também o número do título de eleitor, que vai demorar, e claro, está em fase de testes, isso vai demorar um pouco para estar disponível para toda a população. Na prática, o novo documento, ele é um aplicativo que pode ser instalado em qualquer smartphone. Quando for necessário se identificar, o cidadão pode apresentar o documento na tela do celular, ficando dispensado de mostrar outros papéis, como por exemplo a certidão de nascimento, né? Lembrando que esse é mais um esforço do nosso governo em digitalizar os documentos usados pela população, né? É o que também está acontecendo com a CNH. Os Detrans do país estão aí pensando, né? Alguns já adotaram a emissão da Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica, que já deveria estar disponível para todo o Brasil esse mês, mas aí houve um atraso no esquema do Denatran e eles estabeleceram aí uma nova data. Então, a partir do próximo mês de julho, todos nós aí já teremos uma versão digital da Carteira de Habilitação. E aí eu me pergunto, será que com a criação do DNI, desse documento nacional de identidade, nós teremos mais um número de documento que vai vazar em incidentes de vazamento de dados, né? E vai ser usado por golpistas? Só o tempo dirá. O Windows 10 trará proteção nativa contra skateware. Depois de anunciar uma proteção nativa contra ransomware o ano passado, a Microsoft decidiu criar e adotar uma proteção semelhante contra Skatware, que é um tipo de malware que tenta extorquir dinheiro do usuário com mensagens de terror, né? Dizendo que seu computador está infectado, que tem erros no registro e que, claro, você precisa comprar um programa para corrigir esses erros ou remover a tal da ameaça, né? A Microsoft comentou num blog que houve um aumento considerável desse tipo de programa e que tem comprometido aí a experiência dos usuários do Windows, né? Esses programas que emitem aí mensagens alarmantes e coercitivas, tentando induzir os clientes da Microsoft a comprarem a versão premium do programa que vai resolver o tal do problema, né? Pois bem, a Microsoft disse que atualizou os seus critérios de avaliação desse tipo de software e a partir do próximo mês eles já vão adotar uma postura mais agressiva, fazendo com que o Windows Defender detecte esse tipo de software e já o remova automaticamente. Claro que isso é sempre bom, mas não significa aí que os nossos ouvintes podem deixar o Windows 10 livre sem uma proteção de um bom antivírus, porque nós sabemos que o ano passado a Microsoft anunciou uma proteção nativa contra ransomware, né? Mas essa proteção, vejam vocês, já foi burlada por um pesquisador, né? Essa proteção contra ransomware que foi adotada em outubro do ano passado no Windows 10 Creators, né, que foi uma atualização aí do Windows, ela basicamente impedia que processos tivessem acesso a uma pasta no sistema, né, uma pasta específica lá protegida contra ransomware, de acordo com a Microsoft. Mas um pesquisador espanhol, o Iago Jesus, ele descobriu que a Microsoft permite que, vejam vocês, programas do Office tenham acesso livre a todos os documentos gravados nessa pasta, claro. Portanto, esse pesquisador descobriu que bastaria um documento malicioso do Office usando macros, bastaria esse documento ser aberto para que ele tivesse acesso a essa pasta e assim ele possa cifrar tudo o que está dentro dela, claro, aí demonstrando que essa proteção nativa da Microsoft não é exatamente uma proteção muito boa. YouTube exibiu anúncios com minerador oculto de criptomoeda. No ano passado, nós noticiamos aqui acerca do CoinHive, que surgiu aí como uma proposta de substituir anúncios na internet usando aí um minerador de criptomoeda, né? Essa ferramenta foi rapidamente usada de forma abusiva, gastando o seu processador e a bateria do seu dispositivo sem nenhum aviso, né? Bastando aí para isso acessar uma página web para já começar a minerar criptomoedas para o dono do site que você está visitando, né? Pois bem, desta vez o YouTube foi flagrado exibindo propagandas que mineravam criptomoedas. Elas usavam a plataforma de anúncios DoubleClick, que pertence ao Google, e claro, as propagandas do DoubleClick eram lá exibidas no acesso ao YouTube. Pesquisadores da Trend Micro, que encontraram, né, esses anúncios maliciosos, dizem que 9 dos 10 casos em que eles analisaram, os anúncios já usavam um código JavaScript fornecido pelo CoinHive, mas que iria minerar a criptomoeda Monero. O script estava programado para consumir até 80% da CPU do visitante. Portanto, enquanto você acessa lá o site do YouTube para assistir um vídeo, o seu processador seria aí usado para minerar criptomoedas. Então, você sabe que ao acessar o YouTube, aí, o processador subir bastante processamento, essa pode ser a causa, né? O YouTube pode ser um grande alvo para esse tipo de ataque, porque, como nós sabemos, os visitantes passam bastante tempo no site, lá pulando de um vídeo para o outro, né? Quanto mais tempo os usuários minerarem a criptomoeda, mais dinheiro eles vão gerar para o dono do anúncio, né? Portanto, fica aqui o alerta para os nossos ouvintes. Use um bloqueador de propagandas, né? Use um ad blocker, que eles costumam ser efetivo contra esse tipo de ataque. Novo Zero Day do Flash Player é usado por grupo cibernético norte-coreano. E para terminar as notícias, eu quero comentar que a Adobe lançou uma atualização para o Flash Player no começo desse mês, visando corrigir uma falha grave que foi encontrada em animações do formato Flash Player. Isso acontece quando um arquivo Flash é embutido num arquivo do Office. Segundo especialistas aí de várias companhias de segurança que encontraram ataques, né, como a Cisco, a FireEye e a coreana Auri, os invasores, né, que começaram a utilizar esse Zero Day são da Coreia do Norte. Né? Uma agência do governo sul-coreano e a Adobe alertaram para esses ataques que estavam explorando essa falha, né? E bastava aí para que as vítimas abrissem o documento do Office para serem infectadas. Né? Duas coisas importantes aqui para concluir. A importância de manter o Flash sempre atualizado, porque nossos ouvintes irão ouvir muitas notícias como essa no decorrer desse ano. Né? O Flash tem demorado a morrer e possui muitas falhas de segurança. Né? E outra coisa, quem diria que um governo tão fechado como a Coreia do Norte tivesse aí um grupo de ataque tão ativo, né? Pois bem, essas eram as notícias que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição. Bem, Vinícius, dessa vez um episódio, como a gente já falou lá na mensagem dos ouvintes, um episódio um pouco mais reflexivo, né, onde a gente propõe uma questão, uma pergunta e tenta dar possíveis respostas, né, ou pelo menos fazer algumas considerações do porquê que a segurança da informação poderia ser considerada uma utopia ou não, né? Ou um outro um título alternativo, as churumelas de quem trabalha com segurança da informação. As informações e tal, né? Sabe que a ideia da utopia, o termo utopia, até onde eu sei, nasceu num livro do Thomas More, escrito lá em 1500 e pouco, onde ele criava uma ilha ideal, perfeita, né, completamente perfeita, mas ao mesmo tempo impossível de existir, né? Então, quando a gente fala em uma utopia ou algo utópico, é algo perfeito, mas que não pode ser alcançado, né? Tipo, sei lá, democracia perfeita é uma utopia, porque a gente sabe que democracia é sempre uma história de lutas, enfim, né? Então, essa seria a ideia. Será que a segurança da informação é algo inalcançável? É algo utópico, no sentido de que é algo muito difícil e talvez impossível de se atingir completamente? A gente sabe que sim, né? Tanto que a gente costuma dizer que... Tu já tá dando a versão... Sempre... Tu tá dando a versão resumida do podcast pra quem quiser parar de escutar agora. Não é um spoiler. Aqui, ó. Se você não quiser ir até o final, tá? Segurança completa, não. Segurança na sua plenitude é uma utopia. Ok. A gente vai tentar traçar algumas explicações, né, do porquê que a gente... Agora vem a versão longa, né, da resposta. Né? A gente falou lá no episódio 38, com o título A Falácia da Invulnerabilidade, sobre alguns dos aspectos que a gente vai tocar hoje, né, e sobre uma ótica um pouco diferente, do porquê que, de fato, segurança 100% é algo impossível de acontecer, né? Ser invulnerável é o mesmo que dizer que a segurança... Que podemos chegar a 100% de segurança, né? E uma das explicações e uma das justificativas do porquê que isso ocorre, ou melhor, talvez um dos complicadores para que isso ocorra, é aquela tese que a gente já falou várias vezes aqui, inclusive no episódio 13, do teatro da segurança. Quer dar uma lembrada aí, Vinícius, do que vem a ser e o teatro da segurança? Vamos lá. O teatro da segurança é... Eu vou dar a versão resumida, tá? A versão longa... Tá, tudo bem. Episódio 13. É quando você transmite uma sensação de segurança que não condiz com a realidade. Tá? E aí pode ser tanto para mais quanto para menos. Então você pode manipular isso. Então se você quer... Eu não estou dizendo que isso é certo, tá? Isso é errado. Sim. Então se você... se você quer que... por exemplo, se uma empresa ou se uma pessoa, um consultor, um vendedor de produto como Fire, etc., quer vender o seu produto... O interessante para ele maximizar a possibilidade da venda, né, Guilherme? Ele passar uma... É que a pessoa tem uma sensação de segurança menor do que a realidade, ou seja, exagerar a coisa, né? Levar para um extremo, assim, uma coisa absurda, né? E depois o que a gente vê é o contrário. Depois que você adquire aquele firewall, aquele sistema antivírus, aquela, né, aquela coisa toda, muitas das empresas que fazem a venda desses produtos depois ficam dando índices altíssimos de bloqueios de tentativas de ataque, né, que muitas vezes são, vamos dizer assim, infladas, porque os caras contam qualquer pacotinho que bate no firewall é bloqueada como uma tentativa de ataque. E aí passa uma sensação de segurança maior do que a realidade. E ambos são ruins, entende? Se você se sente menos seguro do que você realmente está, você vai acabar investindo de forma inadequada, falando do ponto de vista do mercado, né? E se você se sente muito mais seguro do que de fato está, aí você está vulnerável sem se dar conta. E a chance de acontecer surpreendido por algum incidente é grande. Mas sabe que isso, você falou no ambiente corporativo, né? O teatro da segurança também se aplica às pessoas, né? Porque muitas vezes as empresas que vendem todos esses serviços que nós utilizamos, né? Elas querem vender o serviço para você. Nenhuma empresa vende o seu serviço falando só sobre os aspectos negativos e sobre o risco que ele traz. Tá, sem dúvida nenhuma. Você claro. Exalta, né? Inclusive, essa é ao mesmo tempo a função e o problema da publicidade, né? A publicidade hoje em dia faz isso. Ela, além de criar necessidades em você, ela lhe apresenta algo demonstrando só os aspectos positivos e não os negativos. Né? A publicidade faz isso, né? Publicidade e propaganda. E ao mesmo tempo é um problema no âmbito da segurança, porque muitas vezes não te dizem exatamente quais são os problemas daquilo que você está usando, né? Então há um teatro também para os usuários, que é amplificado pelo fato das pessoas não terem uma formação tecnológica, elas não sabem quais são os riscos, não conhecem os riscos, né? Então, essa ideia do teatro da segurança, ela torna muito difícil de você lidar com isso, tanto no ambiente corporativo quanto para as pessoas comuns, né? usuário comum. E dizer que no nosso caso, que atuamos profissionalmente nesse ramo, né, Guilherme, é bem delicado, porque o que acontece, a gente até às vezes a gente é chamado de acadêmico. Eu espero que não seja um xingamento. Porque muitas vezes a gente chama atenção, a gente é muito claro, a gente chama atenção para aspectos que a gente vê que, no geral, o pessoal no mercado não dá muita bola, não, cara. Com relação a conversar com o cliente e explicar para o cliente o que ele está querendo fazer e qual é o... Olha, tu pode ir por aí, mas olha só, né? Veja bem, né? E, ou seja, que não é um interesse... é óbvio que nós queremos vender nosso serviço, né, Guilherme? Isso é claro. Sim. Mas não a qualquer custo, não a qualquer preço, né? No sentido de não ser claro com relação a dar a realidade do que aquela solução está sendo oferecida, ou aquele trabalho que está sendo feito, até onde que ele vai de fato, né? E dar todos os parâmetros aí para que o cliente consiga decidir, quero fazer ou não quero fazer, né? É que muitas vezes nesse mercado, né, se vende muito mais do que se pode entregar. E claro, a gente está nesse mercado e consegue dizer isso, mas isso é comum em outros mercados também. A gente vai fazer algumas analogias mais adiante, né? Mas esse é um problema também, né? De vender mais do que se pode entregar. E a falta de conhecimento técnico que tu colocavas antes, por parte das pessoas, né, e dos responsáveis aí dentro das empresas e tal, com relação especificamente à segurança da informação, a como funciona e como é que a coisa se dá, é que torna, deixa eles vulneráveis a essas situações. Né? Então, isso é bem... E sobre a crítica de ser acadêmico, né? Às vezes colocada como crítica, eu gosto sempre de lembrar do professor Diego Aranha, né? A gente vai tentar trazer ele aqui para falar mais um pouco sobre os testes da urna eletrônica, enfim. Afinal, 2018, problema... né? Ano de eleição, 2018? Temos que falar da urna. Temos que falar que é um problema que vem sendo discutido, enfim, de forma muito superficial pela mídia, Mas a questão mesmo, é quando tratada sob o âmbito acadêmico, é de fácil percepção do problema, né? Muitas pessoas não entendem qual é o problema, por ter uma visão muito rasa da questão, mas é um grande problema, um dos maiores problemas da nossa democracia hoje é a segurança da urna eletrônica, né? E você só consegue expor, analisar e resolver o problema com a utilização da força de acadêmicos que estudam isso, que conhecem criptografia, ou seja, você negar isso é você deixar o problema se perpetuar e construir ou aplaudir o teatro da segurança, que não é o que a gente quer, né? É, mas o grande detalhe, Guilherme, é que se coloca separado esses dois mundos. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né? Muito forte de academia, comum, né, academia, cara? E mercado é mercado. Em outros... Imagino que seria lá da SpaceX sem os acadêmicos. Só com boa vontade. Ah, cara, muito legal a SpaceX. Tapinhas nas costas. Ah, quem não viu o lançamento do Falcon Heavy lá, procura na internet e vai assistir, que é muito legal. Aquilo é pura ciência, aquilo é pura academia. Cara, aquilo é muito show, cara. Cara, aquilo é muito legal. Outra coisa ligada com o teatro de segurança é a ideia de cultura de segurança, né? Até o Vinícius tem um artigo famosíssimo, lá da época do doutorado, do mestrado ainda, né, Vinícius? Início do doutorado, que falava sobre os pilares da segurança, que é política, tecnologia e cultura, né? Não, mas não um tiro famosíssimo da história, não é famosíssimo. Eu gosto. Tu gosta, mas não é porque tu gosta que é famosíssimo. Não, mas a gente tem que valorizar o trabalho. É, ó, né? O teatro. Mas enfim. Ó, o teatro. Mas enfim. A ideia de cultura ou a ideia de falta de cultura também é algo muito presente para nós aqui, numa cultura de segurança. Não pensamos muito em segurança, de forma isso, geral. Isso está ligado com o que a gente estava comentando agora há pouco. Quando você chega para alguém, e vamos pegar agora um exemplo bem simples, né? E você diz para ela, ó, você tem que criptografar o seu telefone e cartões de memória a ele conectados. Uhum. Ok? Para várias pessoas que eu já falei isso, elas... Bah, mas onde é que eu faço isso? Que daí a gente conversou, falei sobre privacidade, questão da perda do telefone, blá, blá, e a pessoa já quer acionar. A gente já acionei alguns na hora. Uhum. Outras entram naquela história assim... Ah, mas isso... A pessoa tem que saber minha senha para acessar o telefone, né, para conseguir acessar meus arquivos. Então não é bem assim, não vou criptografar, entende? Uhum. E assim, poxa, peraí, não é... Daí você tenta explicar e não tem jeito, a pessoa não, realmente não quer. A mesma coisa, cara, acontece no mercado. Então você junta, às vezes... você tem todo o material acadêmico, vamos chamar assim, né? Uhum. Em livros e mais livros mostrando determinadas situações... Aí você ainda pega notícias, você ainda pega coisas do mercado, digamos assim, né? Fora do meio acadêmico. Mostra por A mais B que aquilo é daquele jeito. Ou seja, você não está inventando da tua cabeça só para, assim, justificar um trabalho que tu esteja fazendo. E ainda assim não, as pessoas não se convencem, sabe? Sim, pessoas da área da TI, né, que trabalham diretamente na área da TI... Então, sim, a questão da cultura é essencial. Ou seja, a gente pode ter um monte de mecanismo, a gente pode ter um monte de políticas definidas através de normativas, legislações e tudo mais, mas sem a cultura de segurança, ou seja, sem qualquer um desses três, mas sem a cultura de segurança é impossível, não tem como, entende? O assunto de segurança da informação, ele é um problema global, né? Mas ele tem as especificidades regionais, né? Você, ao tratar de segurança da informação no Brasil, você vai, né, principalmente no aspecto técnico, você vai lidar com ameaças mundiais, com soluções mundiais e por aí vai, né? Mas o local, a forma como as pessoas lidam com a segurança no Brasil, ela é particular, né? E quando você fala em proteção de dados, que é um outro tema, né, mas a disciplina de proteção de dados, a ideia de que você não pode recolher dados em excesso, por exemplo, ou que você precisa respeitar há limite sobre quais dados pessoais você pode tratar, esse é um aspecto que culturalmente no Brasil a gente está muito, mas assim, muito atrás de outros países, né? Sem eu dúvida. Até te contei essa história lá em Lisboa, quando eu cheguei, fui comprar um chip e pensei, pô, os caras vão me pedir identificação, né? Vou ter que me identificar, porque afinal de contas eu posso cometer um crime aqui com esse chip que eu combinei, né? Que é o argumento que se utiliza. Pode, aqui, né? Pode afiar o chip e cortar a garganta de alguém. Ah, de alguém, né? Então eu cheguei lá, me pedi o chip, ele disse: tem esse, esse e aquele, escolhi o plano, paguei, ele me entregou o chip, eu botei no celular e fui embora. Ou seja, eu usei, por um período que eu estive lá, um chip de celular, usei a internet e não fui identificado da forma como se faz aquilo. Ou seja, você tem uma cultura de proteção de dados lá, que ao mesmo tempo pode ser um impeditivo para a questão da segurança, mas são culturas diferentes, né? São questões que complicam aqui, né? E a esse respeito, Guilherme, vem aquela questão da GDPR, né? Ah, sim. Isso é da regulamentação, o General Data Protection Regulation da União Europeia, que é uma coisa que começa a chamar a atenção porque nós estamos prestes a chegar no prazo de implementação, né, que é dia 25 de maio deste ano, né? E como a gente só se preocupa quando a coisa começa a acontecer, né, tem muita gente correndo nessa direção. E mais uma vez, a gente tem uma questão cultural aqui no Brasil que vai ser... Na verdade, tem mercado, não é só questão de cultura, mas é o mercado em si que se acostumou a lidar com... a coletar as informações das pessoas para criar produtos em cima disso, relacionados à venda de informação, né? E que agora vão finalmente, né, com essas legislações que vão vindo aos poucos, as preocupações nos diversos países aí com relação à privacidade das pessoas, né, já visto aí o vazamento da Equifax, aconteceu mais um dos vazamentos, né, mas nos Estados Unidos foi um dos maiores que aconteceu. E essas legislações aí vêm para modificar justamente essa cultura de mercado, vamos chamar assim, que aqui no Brasil nós vamos sofrer um pouco, tá? Porque a gente já teve aquela famosa audiência pública, que está na internet para quem quiser assistir ela, sobre a questão dos scores de crédito, né? Sobre as informações, se o método tem que ser secreto, se as informações estão envolvidas são secretas ou não são, ou se deveriam ser publicadas. Teve a decisão do STJ. Sim, eles decidiram que não precisa dizer como é feita a coisa. Então, isso aí é frontalmente discordante com o que a gente encontra, por exemplo, na GDPR. E você vai ter ter que ter uma readaptação. Mas não fala muito sobre a questão do Estado, porque esse é um dos outros itens mais adiante, viu, Vinícius? Beleza, vamos lá. Ainda, só para terminar a questão da cultura, tem também um aspecto psicológico aqui que faz com que as pessoas muitas vezes se comportem de formas que elas não gostariam, né, por uma série de questões psicológicas, e fica a indicação do também famoso artigo do Schneier, que é o The Psychology of Security, tá? Vai ficar o linkzinho ali, que explica alguns dos problemas e alguns dos vieses que temos ao lidar com um problema de segurança. Resumindo, nós lidamos muito mal com risco. Essa é a questão. Seres humanos lidamos mal com risco, né? Sem dúvida. Uma outra questão que tornaria a segurança da informação utópica é que é impossível ter controle sobre todas as coisas. Assim, não só na segurança da informação, mas como em tudo na vida, né? Você não consegue ter controle sobre todas as variáveis que estão ao seu redor, né? Não tem como, né, cara? Não existe isso. Até tem doenças psicológicas relacionadas a essa questão da gente, dessa falta desse controle, né? Doenças e alguns desequilíbrios não chegam a ser doenças, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são muito ansiosas por não terem controle das coisas à sua volta, né? Então, e tem gente que no seu mundinho cria a ideia de que tem controle sobre tudo. Normalmente, se as pessoas se descobrem que elas existem, porque basta uma coisinha sair do lugar, elas explodem. Então você sabe. Entendeu? Uma coisinha não acontece como elas querem, elas explodem, viram uma bomba atômica, né? Assim, não é possível ter esse controle absoluto sobre as coisas, né? Você tem que fazer escolhas, alguns riscos você tem que aceitar. Então, voar, por exemplo, é mais seguro do que se deslocar de ônibus na estrada? É. Dependendo, claro, como você vai pretende voar, né? Mas no modo... Sim. Uma versão comercial é mais seguro, mas... Tem os seus riscos, claro. Claro que tem, né? A SpaceX aí tem lá o BTR lá deles, que a ideia é transportar gente para cima e para baixo aí com foguete, vai ser muito legal. Mas no início vai ter os seus riscos maiores, né? Que nem a aviação teve e se desenvolveu, vai acontecer ali também. Então, não há dúvida sobre isso, entende? Não há possibilidade de controlar tudo no ambiente de TI, cada vez mais complexo, cada vez mais cheio de elementos compondo essa estrutura e a gente perdendo cada vez mais a fronteira, ou seja, o perímetro. A gente já não tem mais perímetro, entende? Que se falava antigamente, né? Perímetro de segurança. O perímetro de segurança. Claro, a gente tem perímetros de segurança. O detalhe é que a gente tem muita integração entre perímetros diferentes. E aí acaba ficando mais delicada a coisa. Ao mesmo tempo, é uma questão de escolhas, né? Fala-se muito que a segurança da informação envolve muito trade-offs. Eu ganho isso, mas eu perco aquele outro. O fato de você não ter controle sobre tudo não quer dizer que as suas escolhas não terão consequências. E isso até soou mesmo, parece soou com aquelas palestras motivacionais, né? é meio óbvio, mas muitas vezes não se observa o óbvio, e às vezes o óbvio precisa ser dito, né? A segurança da informação, e já dá para entrar aqui nos custos, né? A segurança da informação, ela lhe trará alguns aspectos negativos, né? A gente sempre fala isso, né? Quanto mais segurança você tem, ou você precisa... mais complexo o seu ambiente vai ficar, mais difícil vai ser trabalhar, né? A segurança da informação te traz inconvenientes. Você quer andar, eu até coloquei esse exemplo aqui, quer andar de carro a 250 por hora? Você pode, dependendo do seu carro, mas isso vai ter algumas consequências. Aí não é questão da... da segurança, aí a pessoa tá extrapolando um certo limite e eu acho que seria mais... fecharia mais tu dizer o seguinte, que, por exemplo, tu pegar um carro, tu quer um carro com 8 airbags, entende? Tu não vai achar um carro popular com 8 airbags, tu vai ter que investir uma grana para poder ter um carro assim. É um trade-off, né? Tu quer mais segurança, claro. Tu vai ter mais consumo, tu vai ter mais gasto, etc. Né? Esse exemplo aqui eu já encaro como uma... Aí tu já tá abusando, entendeu? Tu já tá passando... Mas transporta isso pro mercado. Você quer fazer determinadas coisas com a sua solução... isso vai te trazer uma série de riscos. Você quer ter uma série de dispositivos na sua casa, conversando com a internet, você quer ter isso, isso lhe trará consequências no âmbito da segurança. É a questão do risco. As empresas, por incrível que pareça, por uma questão econômica, né, elas querem vender, querem ganhar dinheiro, isso é normal, elas vão pensar no risco muitas vezes depois. Você quer ter uma vantagem muito, muito interessante num primeiro momento e as empresas acabam colocando isso de uma forma em que os riscos ficam apagados. Daí a ligação que eu faço com um carro 250 por hora. Ah, sim, sim. Se você quer andar com um carro 250 por hora, você vai ter algumas consequências. Não as despreze. Inclusive multa, se for o caso. Multa é das menores consequências que podem acontecer aqui. Exato. Nesse caso. Vamos passar agora para os custos, Vinícius. E eu lembro de uma história aqui, eu até não tinha colocado ela na pauta aqui, me lembrei, vou colocar. Não vou citar o nome, é um amigo que eu tenho muito querido, um cara que é um dos melhores amigos, assim. A gente teve uma discussão um dia desses, né? Ele não, sou eu. Vem me perguntar. Eu sou, não, sou não, muito não, querido, não. Sou um dos melhores amigos e a gente discute. Não, é, só pode ter sido eu. Mas tu vai ver que... Tu tem que outro? Tu não diria isso aqui. Mas... que decepção. Mas ele veio me perguntar qual o gerenciador de senhas que eu recomendava. Eu disse, eu recomendo o KeePass. Mas como é que eu uso? Você usa assim, assado. Pega tem uma senha, faz uma chave e tal. Mas eu queria atualizar ele de forma automática. Aí fica um pouco mais complicado. Tu até pode utilizar alguma solução e tal, mas daí tu vai ter que ter cuidado para não guardar a chave que abre o KeePass no mesmo lugar onde tu está fazendo o teu backup automático. Uhum. Né? Então, o que eu recomendo é, até se quiser usar um backup automático, guarda a chave em outro lugar. Ah, mas eu vou ter que manter isso no pendrive? Sim, também pega um pendrive, tal, uma chave diferente e tal. Ah, mas eu queria que ele se atualizasse com o browser. Olha, você tem alguns que se atualizam com o browser, que são online, mas já teve alguns incidentes. Eu ainda recomendo o KeePass. Ah, mas é que eu queria tal necessidade, ele não atende tal necessidade. Eu disse assim, qual é... Eu perguntei pra ele, qual é o que tu tem hoje de gerenciamento de senha? Aí ele disse assim, ah, eu não posso falar. Bom, então faz o seguinte, faz do teu jeito, não me pergunta, porque todas as soluções que eu dei para ele ficaram muito difíceis. Mas isso é simbólico porque isso é custo. As pessoas querem ter segurança sem ter custo, e o custo para ele seria tornar o trabalho, o dia a dia dele muito mais complexo. Ele vai ter que guardar uma chave, vai ter que decorar uma senha, vai ter que, né, guardar a chave num lugar diferente, né? Então, segurança da informação também é custo, e quando a gente fala em custo, é esforço, é tempo e é dinheiro. Segurança não é algo gratuito, assim como saúde não é algo gratuito, né? É importante colocar isso também, né? Ah, sem dúvida. Não, completa teu raciocínio, tu levantou isso agora, completa. Não, é colocar a questão do custo. Ela não vem de graça, né? A segurança traz custo, e um dos custos, talvez, quando você tem dinheiro e você pode gastar, é muito fácil. Agora, quando você não quer ter esforço, aí é muito mais complicado, né? Porque segurança da informação exige esforço. E isso que torna muitas vezes a sua aplicação um pouco utópica. Ah, perfeito. É isso mesmo. Não. A segurança não vem sem trabalho, né? E por essa razão, como você vai trabalhar em segurança e esse trabalho muitas vezes não vai aparecer, um atributo negativo, né? Uhum. Ele vai aparecer quando a falta dele vai aparecer, quando der algum problema. Mas enquanto ela estiver funcionando bem e não houver incidente algum, ninguém vai perceber a existência dela ali. E aí, muitas vezes, e essa é a explicação que a gente encontra para o comportamento de muitas software houses ou empresas que têm desenvolvimento de software in-house, né? Que deixa as questões de segurança para depois, porque visa as funcionalidades. Então, vamos ver aí os requisitos funcionais para o sistema, para que ele faça aquilo que o nosso cliente quer que ele faça e para que eu possa entregar logo também esse software, né? Isso é geral. Isso aí está escrito em tudo que é livro. E aí acabam deixando as coisas de segurança, os requisitos de segurança para depois. E aí, meu amigo, fica caro em termos de tempo. E, consequentemente, tempo vai refletir em questões financeiras. Vai ter equipe sentada para refazer coisas que não deveriam precisar ser refeitas. E isso vai resultar em maior tempo aí para conseguir refazer as coisas que da maneira correta, que deve ter sido previsto lá no começo e não foi. E consequentemente, você vai acabar tendo desgaste, né? Algumas vezes até mesmo no mercado. Como a gente já viu com alguns aplicativos aí na internet que se tornou público e alguns vazamentos aí na internet que a gente andou vendo. Nessa questão de custos, Vinícius, a realidade é que isso se aplica a toda a nossa vida, né? A gente não tem como cuidar com afinco de todos os aspectos de uma vida complexa contemporânea. São tantas coisas que você precisa se preocupar, se comparado com 20, 30 anos atrás, né? Nos colocam tantos fardos atualmente, que a segurança da informação é mais um entre tantas preocupações que você tem. E ainda mais num país como o Brasil, que você tem violência, você tem desemprego, você tem uma série de outras coisas, né? E isso se coloca ainda com mais outra preocupação que as pessoas ainda precisam ter. A gente sempre recomenda aqui dois artigos, né, nessa linha, que é o Why Information Security is Hard, An Economic Perspective, do Ross Anderson, que fala sobre a economia da segurança da informação. E na mesma linha, o próprio New School of Information Security também fala sobre a economia, que envolve essa questão de incentivos, custos e como essa nova escola lidaria, né, com a segurança no aspecto econômico. Quer falar sobre ansiedade, Vinícius? Ansiedade não, pelo novo? Não, isso me deixa muito ansioso. Então, um breve comentário sobre a nossa ansiedade por ter gadgets, coisas novas e usar tudo em primeiro lugar. Cara, eu tô bem sob controle nesse aspecto. Eu tô uhum. bem sob controle. Faz um tempo que eu não adiciono um novo gadget à minha vida. Olha, não se traia, hein? Não, mas aqui, ó, que eu... Porque posso te entregar? Pode, manda ver. Eu não lembro de nenhum. Posso mesmo? Fala. Não, você comprou uma caixinha Bluetooth dia desses. Ah, sim. uma caixa de som pro computador, caramba. Uma caixa de som. Não, eu tô falando um negócio que tu... Desses como um relógio que tu leva no pulso, ou não sei o que, essas coisas assim que tu não, sabe? Esse tipo de coisa. Não, mas eu me desfiz do meu relógio. Ah, opa, não falei de ti. Tá se entregando aí, eu não falei de ti. Eu me desfiz do meu relógio digital aí. Mas tu se desfez ofereceu ele pra mim antes, né? Obrigado, Guilherme. Tu é um hipócrita falando disso aí agora. Eventualmente você gostasse, né? Mas eu me desfiz. Troquei por outro gadget. Mas sabe que eu descobri essa semana, tinha até visto numa loja, um forno Wi-Fi. E aí fui pesquisar sobre forno aqui pro nosso episódio sobre forno Wi-Fi e acabei chegando num novo fogão da... Eles têm uma linha... E é o fogão... É eu tô tentando então, convencer o Guilherme ainda, né, a gente comprar um forno desse e explodir ele. Via TCP/IP. Pra né? Via TCP/IP. Porque a sacada é a seguinte, você liga o seu forno, você liga o seu fogão, na realidade, na sua rede Wi-Fi, ele tem uma telinha no próprio fogão, claro. Você tem um aplicativo, óbvio. Né? Sim. E eles falam no vídeo, basta que o telefone e o aplicativo... O telefone fogão. E o fogão estejam na mesma rede. Eles dizem isso no vídeo de apresentação, para que você consiga mandar receitas para o fogão. E eu falei pro Vinícius, essa coisa de estar na mesma rede, eu juro que não há qualquer tipo de autenticação, né, nessa conversa entre aplicativo e fogão. Qual o problema aí? Esse é só um exemplo, entre muitos, né? Sim. Mas qual o problema aí? O problema é que quando você manda uma receita pro fogão, você, pelo celular, liga e desliga o fogão e ajusta a potência do fogão. Então, basicamente, você consegue, à distância, ligar e desligar o fogão. Ora, um fogão é algo que... Né, não, mas tem que estar na mesma rede, cara. Só consegue fazer isso se está em casa. É, pois é. Tem que estar na mesma rede. não, é um argumento esdrúxulo, porque quando tu fala claro. de invasão, cara, não importa, tá na rede, né? Só porque... Entre aspas, eles desenvolveram a aplicação de um jeito que só funciona na cabeça deles, na rede local, que não é possível tu acessar remotamente, e remotamente que eu digo de outra rede, a gente sabe muito bem quem entende um pouquinho de rede, roteamento, NAT e outras coisas mais, sabe muito bem que isso não é limitador suficiente. E sem contar os problemas que a gente tem de segurança com rede Wi-Fi, que provavelmente é como tu vai conectar o fogão, porque eu não consigo imaginar a pessoa tendo uma tomada com RJ45 na cozinha, atrás do fogão, entende? Não vai ter isso. Então, certamente, esse negócio é o Wi-Fi. É pro Wi-Fi. Só um disclaimer aqui, né? A gente tá colocando uma hipótese. A gente não viu o fogão, não analisou o fogão. Vai lá, de repente, eu fogão tô tem dizendo pro Guilherme pra gente comprar o raio do fogão. Assim, vamos comprar o fogão, vamos pro campo de futebol. Olha, a gente chegou a ver o preço do fogão. Pra... vamos pro campo de futebol pra ter uma área aberta. Se quiser nos contratar para fazer um teste de invasão no fogão deles, a gente aceita. Né? Mas capaz que vão querer, cara. Mas seria um exercício interessante, né? Pena que o fogão é caro, custa 5 mil e pouco, 4 mil e pouco. Pegar um fogão de 5 pau só para explodir ele, não... Mas não, para demonstrar uma vulnerabilidade. Mas os caras fazem isso com um carro, né? Que é bem mais caro que um fogão. Compraram a Cherokee. Não, claro, claro. Mas daí tu pega... Só que daí tu pega o seguinte. Primeiro, que quem fez isso fez nos Estados Unidos. Ah, o preço de um carro lá e de um fogão desses lá é bem menor em termos relativos. E sem contar que você tem muita assim, questão lá que esqueci o nome do pesquisador que fez a invasão de um carro, acionou freio e tudo mais antes da Cherokee, a universidade dele comprou os carros, né? Sim, tem um projeto de pesquisa, né? É, exatamente, tem uma pesquisa e tal, então... É um pouco diferente. Só uma coisinha aqui, eu me dei conta. A gente falou a marca do fogão, Vinícius. Então, vai ter um... Quando a gente falar a marca, um bip pra... Não vamos falar a marca, enfim. Tá. O pessoal da marca pode ficar bravo com a gente. Pode. Porque a gente tá colocando hipóteses sobre a insegurança do fogãozinho deles. Não, mas é certo. É certo que... Cara, é certo. Bom, agora que não tem a marca, né? É certo que tem um problema. É certo. Eu vou... Assim que eu descobrir alguém aqui na cidade que comprou esse fogão, eu vou lá testar, entrar na rede sem fio e ver o que eu faço com o fogão. Beleza. ligado com isso, a gente ainda tem a questão dos interesses comerciais, e o caso da Volkswagen é muito emblemático, né? O caso dos carros da Volkswagen. Ah, sim. Software, né? O software que deliberadamente mascarava e maquiava as emissões de fumaça lá. De NOx, que é o... Eles maquiavam as emissões de óxido de nitrogênio, que em algumas situações era 80 vezes acima do permitido. Tá? Em algumas vezes, na média, era 40 vezes acima do permitido. E o dispositivo que eles implementaram foi o seguinte, eles fizeram um esqueminha que quando o carro estava... parado no para detectar quando o carro estava no ambiente de teste. Sendo testado, né? Exatamente, para fazer a medição. E um dos parâmetros que eles utilizavam é que o volante nunca virava, ele fica fixo. O carro fica travado, o volante não vira. Então eles usavam essa informação e algumas outras informações das condições do veículo, com sensores, né? Para saber quando o veículo estava em teste. Em teste... eles maquiavam, eles faziam o motor funcionar diferente para maquiar as emissões de óxido de nitrogênio, o NOx, como é conhecido. E quando os pesquisadores resolveram... uma ONG, na verdade, resolveu fazer isso primeiro. Ela embarcou no carro os equipamentos para teste, para medição, né? E ela andou com o carro. Em situação real, ou seja, fora de um ambiente de teste com o carro lá travado, lá, na esteira, vamos chamar assim. Sim, mas e aí eles detectaram uma diferença muito significativa entre as medições feitas numa situação e na outra. E aí, começou toda a confusão. O ponto aí, até nem são os detalhes, mas creio eu, creio que a questão é que uma empresa deliberadamente fez com que um software funcionasse de maneira maliciosa para burlar a lei. Isso, exatamente. Embarcou isso, não sei quantos carros, alguns no Brasil, eles tiveram que comprar nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, eles tiveram que comprar quase 500.000 de carros de volta, tá? Eu acho que o número... Eles tiveram que comprar de volta, né? Sim, fez parte do acordo que eles iriam pagar uns bilhões de multa lá e ainda que teriam que comprar de volta os carros daquelas pessoas que não quisessem mais o carro. Então ele... Sim. Inclusive existe um cemitério, tem numa série Netflix chamada Dinheiro Sujo, tá? Quem quiser procura lá. Tem o caso da Volkswagen, que é o primeiro, inclusive a capa da série. E tem várias outras empresas lá que eles trazem e colocam os casos lá de corrupção e tudo mais. Tem uma série de coisas envolvidas lá. Fale. Diga. Não, diga. Não, eu ia dizer, daí lá vai aparecer, inclusive, essa história do lado do cemitério de carros, com os carros que a Volkswagen teve que comprar de volta lá nos Estados Unidos e tal, por causa dessa sacanagem. O que acaba acontecendo é que manter um ambiente seguro, algumas vezes, esbarra em interesses comerciais. E quando se fala em interesses comerciais, basicamente é uma questão de custo. Não só o custo do que você vai ter que gastar para fazer isso, e a GDPR é um grande exemplo atual, porque algumas das reclamações das empresas sobre a GDPR é que o custo da sua implementação é muito grande. E as empresas têm razão, o custo é muito grande. Claro, se discutiu muito sobre essas questões, sobre os limites, mas o Estado está impondo para as empresas um fardo bem importante no que diz respeito à questão do custo. Então, para algumas empresas, interesses comerciais pode fazer com que elas talvez não consigam respeitar todas as regulações, enfim, que isso se liga com as questões legais. Muitas vezes, questões legais entram em conflito com interesses comerciais. Basta ver aqui no Brasil, e isso liga também com o papel do Estado na segurança da informação, o Estado quando faz a lei, basta ver como a gente lida aqui com os incidentes de segurança. Uhum. As empresas, por não haver uma lei ou clara que as obrigue a tomar ações concretas depois de um incidente de segurança, o que acaba acontecendo é que ou elas negam, ou elas não querem avisar os usuários. É o caso recente que o Assolini comentou no resumo agora da Netshoes. Ah, sim, é. Sim. Porque vazaram cadastros com e-mails de órgãos públicos, aí de repente começaram a se preocupar com o problema. Claro. O Ministério Público, enfim, mas se não houvesse os e-mails de órgãos públicos, será que haveria a mesma preocupação? E quando acontece uma situação semelhante com bancos, ninguém fala nada também, né? O Ministério Público não quer saber de nada. Fica todo mundo quieto. Um incidente recente aí. É o jogo do Estado. Até onde o Estado pode ir quando se fala de segurança? Esse é mais um complicador. O caso Snowden mudou completamente o cenário de segurança no mundo. E aqui no próprio Segurança Legal, a gente já falou sobre alguns desses elementos complicadores do papel do Estado no âmbito da segurança. Um deles, a coleta de MEX pela Receita Federal. O assunto meio que morreu, mas, né, não sei se você verificou isso no último programa, mas a Receita Federal recolhia o MAC address. O último que eu usei continua fazendo. Vamos ver continua agora. Fazendo? Esse ano eu posso verificar de novo e fico no compromisso de dar um retorno aqui. Uhum. Isso, a gente falou sobre isso no episódio 76. Aquela ideia do escambo do TSE com Serasa, da troca dos cadastros por alguns certificados digitais, que a gente falou no episódio 32. Uhum. E também cavalos de Troia do Estado, com aquelas intenções dos estados de infectarem criminosos ou suspeitos. Não, infectar os telefones de criminosos. Telefones, claro. Porque daí infectar criminoso já é uma... Pode dar a entender outra coisa. Outra coisa. Embora até o André Pérez falou sobre, quando ele, no episódio que ele participou aqui, sobre biohacking e coisas do gênero, em que você poderia talvez infectar pessoas mesmo. Como se faz, né? Na Coreia do Norte, lá não mataram o irmão do cara com um vírus, alguma coisa. Sim. Foi feito. Outro problema, Vinícius, que eu jogo a bola agora para ti, é sobre o jogo da segurança. Que a segurança da informação, ao contrário de outras áreas, ela envolve um jogo. Ou seja, você tem atacantes e você tem defensores. E nesse jogo, e até daria para invocar a teoria dos jogos aí, sobre a questão de qual informação você dá, se você dá informação ou não, se eles colaboram ou não. Esse jogo deixa a coisa muito mais complexa, né? Eu sempre... na verdade, a gente tem que ver até... Tu levantou a questão da teoria dos jogos, né? Ela foi trazida até para o mercado, né? Ela foi criada em torno da questão do mercado. E em que você tem tensões entre interesses, né, diferentes. Então, entre concorrência, demanda, etc. Esse tipo de coisa. Não vou agora lembrar de todos os detalhes da teoria dos jogos. Mas na área da segurança, eu sempre comparo isso já há muitos anos nas minhas aulas, eu sempre digo o seguinte, olha, segurança é um jogo que nem o jogo de xadrez. Só que, tal como um jogo de xadrez, né, você tem as peças com funções diferentes e você tem dois jogadores que, apesar de terem as mesmas peças, eles desenvolvem as suas próprias táticas, né? Então, o conjunto, com como eles usam as peças em conjunto, é que vai dar ali a vantagem para um ou para outro no jogo. Acaba aí a analogia, porque a segurança mesmo, daí por diante, o tabuleiro dela está constantemente aumentando. Não é um tabuleiro de 8x8, 64 casas que nem no xadrez, que é fixo. O tabuleiro está sempre aumentando. As peças, ao contrário de ser sempre as mesmas como no jogo de xadrez, cada vez mais entram peças novas dentro desse tabuleiro. Era o que eu ia te dizer, analogia. Com movimentos diferentes. Nossa. E normalmente quem traz peças novas primeiro para o tabuleiro é quem ataca. Sim, sim, porque nessa a tua analogia é muito boa, imagina, você tá lá jogando xadrez... Não, obrigado. Aí, de repente, o teu tabuleiro aumenta. Sim. Ou seja, você tem uma margem de caminho ali, né? Aí, de repente, aparece uma nova peça que você talvez só se dê conta... É que anda em zigue-zague, né? Pulando tudo. Que anda em zigue-zague, ou que se move de um jeito diferente, ou que vai em qualquer lugar a qualquer momento, ou que te rouba uma peça, ou... Pior, uma peça que se faz passar, uma peça do adversário que se faz passar por uma peça tua. Sim. Né? Você acha que a peça é tua, mas a peça do adversário, é quando dele. Você vê, ele mexe com a peça. A analogia, ela tem um limite, mas a ampliação também é interessante. Às vezes, né? Às vezes ele mexe com as tuas peças. Com a tua peça. Né? Ou você não consegue mexer. Pior, né? Você vai mexendo sua peça e não consegue. Só não ele consegue, mexe só ele consegue. É bem isso, sabe? Eu vejo a segurança bem dessa forma. É delicado, porque você não está lidando com coisa como um clima, sabe? Que você tem... eu sou agricultor, então eu me preocupo com coisas como clima, pragas, correção do solo. Não, eu tô... O meu adversário é uma outra pessoa que está ali querendo, de alguma forma, me prejudicar diretamente ou vai me prejudicar indiretamente ao conseguir obter alguma vantagem em cima dos ativos que eu tenho, né? Que ela possa vir a explorar. Então, é bem delicado, cara. É um jogo bem interessante também. É interessante. A gente falou, e aí o papel do usuário é fundamental, a gente falou sobre isso lá no episódio 27, há cento e poucos episódios atrás, o comportamento seguro e privacidade. Isso se liga também com aspectos psicológicos, por que as pessoas se comportam mal, né? Basicamente porque são preguiçosas, nós somos preguiçosos, nós queremos fazer as coisas da forma mais fácil, mais simples e com menos esforço possível. Tá, mas isso mas é preguiça isso necessariamente? Acho que não, cara. Não, porque preguiça... o outro extremo é burrice, tu fazer a coisa com o maior esforço possível. Claro, claro. Mas preguiça no sentido de, talvez, eficiência. Você quer fazer, então, as coisas da forma mais eficiente possível do seu ponto de vista de esforço despendido. E menos esforços, a gente sabe, quando se liga com segurança da informação, é uma porta que se abre. Tá, então eu entendi o que tu quer dizer, e eu acho que seria melhor tu dizer o seguinte, com menor esforço possível, em detrimento de fazer a coisa do jeito correto. Porque tá parecendo, tá estranho a maneira como tu tá colocando. Não, mas nós somos preguiçosos. No sentido de tentar fazer as coisas ou buscar atalhos para fazer as coisas. Às vezes isso pode ser bom, mas nem sempre. Buscar atalhos todas as vezes pode te levar a caminhos longos, enfim. Eu acho que quando tu faz isso em detrimento da segurança, sabe, de requisitos aí que da qualidade do trabalho, etc., aí é ruim. Agora, caso contrário, eu acho que é o esperado tu fazer a coisa. Você quer se eu puder fazer as coisas com o menor esforço possível. Se eu puder fazer em 15 minutos sem suar, melhor do que fazer em 2 horas suando, entende? Vinícius, e as conclusões? Cara, acho que a gente chega ao ponto de partida que a gente colocou lá no início do episódio. Uhum. Que segurança completa é de fato uma utopia. E quando a gente vê alguém vendendo essa segurança, a gente sabe que é mentira. A gente sabe que tá de má fé, porque ou tá de má fé ou é muito ignorante. Ignora completamente o ramo em que está inserido. Então, assim, não existe isso de segurança 100%. Tá? Não importa qual seja a promessa, não existe segurança 100%. E acho que isso é muito claro para quem já estudou um pouco de segurança, acho que isso é muito claro. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que equilibrar a segurança com usabilidade, né? Então, os carros mais seguros que eles possam ser, que a gente pode de repente comprar um carro que tem airbag e tudo quanto é canto, não quer dizer que ele é absolutamente seguro. Então ele vai ter... Dirigir um carro tem seus riscos, né? Claro. Voar tem seus riscos. A não ser que você tenha um tanque, mas aí é inviável você andar de tanque. E mesmo assim tem seus riscos. Mesmo assim, entende? Claro, você vai estar mais protegido, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas você vai chegar mais, de forma mais lenta nos lugares também, né? Não, depende. Depende. O M1 A1 aí vai a 100, 100 e poucos quilômetros por hora, cara. Ah, é? Sim. O negócio é... Não é pouco, não é lentinho. Isso aí é da Segunda Guerra. Hoje os tanques vão bem rápidos. Bem rápido. Eu tô parado, sei lá, nos Panzer. É, nos Panzer, por aí. E, então, assim, não, então existe sempre um risco envolvido. E um risco que a gente vai aceitar. Uhum. Né? Então, se a gente tem filhos, por exemplo, é claro que a coisa mais importante para quem tem filhos é o filho. E você, uhum. E você vai botar ele no carro e vai para a estrada aqui no Brasil, entende? É, uhum. Existe um risco, né? E dali tá, talvez a pessoa mais importante para você na sua vida está ali. E ainda assim você vai para a estrada, você vai viajar, você não deixa de viajar, entende? Uhum. Então a gente se arrisca, a gente faz esse balanço, né? Claro que o cara beber, ficar alcoolizado, botar o filho dentro do carro e ir para a estrada, aí já é diferente, mas... E é isso que a gente vê muita gente... Mas tem gente que faz isso. Não, tem gente que faz e aí que tá. Sim, isso que eu vou puxar para a questão da segurança. É claro que sempre vai haver um risco, tá? Com relação agora à segurança da informação, tá? É óbvio que sempre vai haver um risco, como tem um risco na estrada você dirigir um carro. Agora, não é porque sempre vai haver algum risco que você vai beber e vai para a estrada ou que você vai desenvolver a sua aplicação sem se preocupar com o mínimo de segurança. Uhum. Porque sempre vai ter risco. Então, vai ter sempre risco, então eu não vou fazer nada de segurança. Não precisa fazer. E sem contar quando, para tentar justificar isso, a pessoa acaba... meio que te dizer, usando argumentos como, por exemplo, não, mas qual é a chance de alguém descobrir isso que tu descobriu na minha aplicação? Ninguém, sabe? Tem que ser um cara assim que entenda, tem que ser não sei o que e tal. E aí o cara vai pela segurança por obscuridade. Uhum. Então, quem é que vai olhar o meu aplicativo? Quem é que vai fuçar isso aqui? Quem é que vai achar isso aqui? E aí acaba deixando pra trás. Então, assim, se mesmo com todos os esforços possíveis, né, e dentro da adequação e da realidade de cada negócio, a gente não consegue segurança 100%, pior ainda é quando não há nem sequer esforço, entende? Quando a coisa é, sim, vamos lá e depois a gente vê no que vai dar. Então, segurança é uma utopia no sentido de segurança completa, né? Plena, é de fato uma utopia. A gente não vai nunca conseguir atingir ela. Eu gosto da analogia com a saúde, sabe? Eu acho que ela é possível. Claro, toda analogia tem o seu limite. Assim como na saúde, na segurança da informação, você tem ótimos médicos e você tem curandeiros. Ah, sem dúvida. Você nunca diria para um médico que aquele médico é acadêmico demais, você percebe? Ah, verdade. Você tem um problema gravíssimo no cérebro, né? Você vai ter que operar o seu cérebro, que talvez seja, sei lá, não sou médico, mas imagino que seja a coisa mais complexa de se fazer é uma cirurgia de cérebro. Guilherme, você... não importa se ele fez faculdade, importa se ele sabe fazer, cara. É, mas percebe? Por que com a medicina você não se importa que o médico seja o maior acadêmico do mundo? Você vai querer ser operado pelo professor de cirurgia cerebral de Harvard. Não o cara que estudou medicina, cirurgia cerebral... Pelo correio. Simplificada. Pelo correio. Pelo correio, né? Curso de cirurgia. Nem existe mais. Curso de cirurgia, né? Simplificado por correio. Tinha então, de rádio, né? Tinha rádio eletrônica, tinha uns negócios. De eletrônica era muito comum. Eram, sim, bons os cursinhos de eletrônica. Tinha. Outra coisa, nós temos a analogia com a saúde, nós temos remédios de eficácia duvidosa também. No âmbito médico, você tem remédios com efeitos adversos, né? O remédio tem um custo, você precisa mudar o seu comportamento dependendo da doença que você tem. Se você se comportar mal, beber demais, comer gordura, você vai ter um problema, né? Você tem discussões no âmbito da medicina que também se aplicam na segurança, né? Nessa analogia, A própria ideia da homeopatia, que se discute muito, da sua eficácia, nós também teríamos questões semelhantes dentro da segurança. Então eu gosto dessa analogia. Assim como é impossível dizer que uma pessoa tem 100% de saúde, porque ela não tem controle sobre todos os elementos, e ela pode morrer a qualquer momento, né, por questões que estão fora do seu controle, a segurança da informação acho que é mais ou menos assim. O problema é como sair da utopia. A gente já sabe que é uma utopia, mas como colocar os pés no chão, Vinícius? Cara, a gente tem que botar os pés no chão, a gente tem que se informar, e se informar significa estudar, pegar livros, sentar a bunda na cadeira e ler, né, procurar entender como é que a coisa realmente funciona, e deixar e abandonar o estado de negação que a gente vê as pessoas, muitos profissionais aí da área de TI entrando, né? Então, não dá para assumir como algo absoluto, que tu, uma vez que fez um trabalho para garantir a segurança, está seguro, e era isso. Tem que se preparar para quando... Se acontecer um incidente, o que eu vou fazer? É. E isso é parte do que a GDPR coloca lá também, né? Que é o tratamento. O que você faz com as informações das pessoas quando... O que você faz quando algo dá errado no seu workflow com as informações das pessoas, né? Então, se preparar para os incidentes que vão acontecer, né? Mas não deixar que eles aconteçam por omissão, né? Ou seja, por falta de cuidado, por não usar o cinto de segurança, por exemplo. Que é o básico, né? Que é o básico. Então, seria... Minha resposta vai nessa linha, hein, Guilherme? Não sei se tu quer complementar. Levar a segurança a sério, saber lidar minimamente com risco, não fazer o papel do avestruz, que é colocar mais frases de motivacional, né? Frases motivacionais. Que eu nem sei se avestruz faz isso de fato, tá? Eu não, nunca fui atrás saber se ele realmente faz isso. De se esconder e enfiar a cabeça no buraco. Os vídeos no YouTube que eu vejo de avestruz são eles atacando as pessoas furiosamente. Mas nunca se escondendo, enfiando a cabeça no mas buraco. Mas eu nunca vi, não sei se fazem. Mas enfim, fica na crença popular, fazem. Então, se esconder no buraco não vai ajudar. Você vai ter que encarar em algum momento. Claro, levando em consideração todos esses desafios que a gente colocou. É algo complexo, você pode não ter recursos para isso. Mas o descuido pode ser muito caro. Claro, quando a gente fala em compliance, não tem o que fazer. Você tem que aderir à norma e acabou, né? Pode reclamar, pode chorar, enfim. Mas não tem o que fazer. E no final das contas, levar a sério mesmo. Eu acho que é isso, né? Outra analogia é a analogia com o carro que você faz, né, Vinícius? Não adianta você tem um carro bonito, com rodas bonitas, cheio de opcionais, com teto solar, mas não tem airbag. Sim, ou não sem tem segurança cinto. Nenhuma. Ou o freio é horrível, mas ele é lindo. Mas sim. O freio não funciona. Hoje a gente tem cinto e airbag em todos os carros, porque por lei é obrigatório. Porque senão seria mais um item que, como acontecia com o airbag era removido. Era removido, não, desculpa. Não é que era removido. Mas como é opcional, o cara acaba não pegando o carro com airbag porque é mais caro. Então você acaba fazendo com que as pessoas fiquem mais seguras, se tornando obrigatório, né? Porque senão elas vão acabar escolhendo o carro mais inseguro. Né? E só uma informação para o nosso ouvinte, Guilherme. Eu acabei de confirmar, tá? O avestruz não esconde a cabeça no buraco. Não? Não, ele ataca mesmo, não quer nem saber. O bicho que vier. Tá? Eu já vi ele atacando pessoas assim, furiosamente. Eu fiz uma pesquisinha aqui e isso é história. É balela. Tu fez uma pesquisa na Wikipedia? Sim. Não foi na Wikipedia. A Wikipedia não é muito confiável, né? Não foi na Wikipedia, foi num lugar... Nem vou dizer onde eu catei aqui. Foi um artigo, do acadêmico. É um artigo acadêmico... Não. Tá bom, enfim. Mas, avestruz pode não esconder a cabeça frente ao perigo, mas nós temos profissionais de TI que fazem o que o avestruz não faz frente à segurança. Tá. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem final. Ficou meio estranho, né? A gente queria fazer também, Vinícius, antes de terminar, as recomendações, e a gente acaba esquecendo, enfim, mas vamos tentar fazê-las, né? Eu tenho duas aqui. A primeira é um livro bem recente, que eu já comecei a ler, que fala sobre governança de algoritmos, que é o Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Policy and Punish the Poor. Basicamente, o que o cara diz no livro é que os algoritmos cada vez mais estão fazendo um papel de discriminação dos pobres, das pessoas que mais precisam, né, de apoio, de ajuda, enfim, e são elas as que estão mais sofrendo com as discriminações e com os vieses que estão sendo automatizados e colocados nos algoritmos. Comecei a ler o livro, não li todo ele, mas é mais ou menos na linha do Weapons of Math Destruction da... Oh, meu Deus. Cat O'Neill. E também, Vinícius, quando o Netflix invade a sua vida, ele começa... Quando ele começa a funcionar de verdade, né? Ele... Ele apresentou uma sériezinha que eu já tinha visto um ou outro episódio, que é o Sherlock, né? É uma sériezinha bacana, assim, mostra um Sherlock mais moderno, enfim. Talvez com uma personalidade meio arrogante. Eu lembro de ter lido, quando eu era jovem, uma ou outra coisa do Sherlock Holmes. Ele não parecia tão arrogante, assim, salvo engano da minha parte, como ele é na série. Então ele se acha demais, ele trata as pessoas meio mal, assim. Mas é legal, a série, as deduções que ele faz, é uma sériezinha bacana, assim, dá uma outra, isso aí dá um outro podcast, né, Guilherme? Mas ele é de psicologia, né, que é por que que hoje, no nosso momento, nossa vida, pessoas que são inteligentes, são arrojadas e tal, têm licença para serem estúpidas com as pessoas à sua volta. E são toleradas, apesar de serem assim. Mas aí eu vou invocar aquele livro que tu sempre cita aqui, do Sebastian Brant. Ah, é verdade. Anal dos Insensatos. Provavelmente deve ter alguma coisa sobre isso lá. Deve. Eu acho que ele lembra de alguma coisa. Deve. Assim. Deve. Apesar de e ser as um tuas livro... recomendações, Vinícius? Cara, eu vou recomendar um podcast que, depois do Segurança Legal, é um podcast preferido de segurança. não vou queimar, não. Né? Que é o The Silver Bullet. Eu acho que já devo ter indicado ele uma outra vez há vários episódios atrás. Mas, assim, é difícil ter um podcast que eu sou assim assíduo, sabe? Por muito tempo. E o Silver Bullet é um deles, assim. Eu acompanho já há algum tempo. E é bem legal, cara. Um monte de informação realmente relevante, entrevistas muito boas. Detalhe é que ele é em inglês, infelizmente. Mas se você ouve, por exemplo, o Security Now, dá uma olhadinha no Silver Bullet, porque ele é bem interessante. Bem interessante mesmo. Fala um pouquinho da série Dinheiro Sujo, que tu começou a assistir, citou rapidamente. Cara, a série Dinheiro Sujo é uma série de Netflix. Aliás, eu não aguento mais tanta série no Netflix, só tem série no Netflix. Eu não sei como é que eles conseguem fazer tanto conteúdo. Só tem série, cara, só tem série. Série também, tô me incomodando isso, mas tudo bem. Mas a série é muito interessante, tá? Eles trazem uma... São documentários, na verdade, são reportagens investigativas, como eu te diria, tá? Em que eles vão trazendo várias situações. Deixa eu até pegar aqui na Rota do Dinheiro Sujo. Tá? Deixa eu ver aqui. O nome é Na Rota do Dinheiro Sujo? Na Rota do Dinheiro Sujo. Ah, eu tinha anotado aqui só Dinheiro Sujo. Não, é Na Rota do Dinheiro Sujo, tá? Então, a primeira é com a Volkswagen. E aí, das nossas conhecidas aqui, cara, tem o segundo fala sobre consignação, né? Fala a indústria do consignado. A terceira eu já conheci essa história da mídia mesmo. É do... Cadê? Não tem o nome dele aqui, mas é um cara jovem que fez muita grana nos hedge funds lá nos Estados Unidos. Aí ele comprou um medicamento, os direitos sobre um medicamento, e aumentou 500% o valor do medicamento. Ele acabou sendo preso por umas situações aí, e tem o terceiro episódio, o Remédio Amargo, é justamente ele sendo preso. Aqui aí tem um quarto episódio, o Banco dos Cartéis estranhando o HSBC. Então os caras vão direto na ferida, não tem história. Aí aqui o roubo do xarope de bordo. Que é esse? Não sei, esse que eu não vi ainda. E o último fala do Trump, o homem de confiança. São 6 episódios apenas. Tá? Eu, te ser bem sincero, eu assisti só o da Volkswagen e o início da indústria do consignado, que é o segundo. Uhum. Eu não sei a história do HSBC, eu sei a história do gurizão lá que comprou o remédio e aumentou em 500% o valor e acabou sendo preso, porque eu acompanhei na mídia isso na época. Uhum. Mas é o terceiro episódio que eu também não vi. Tá? Mas é bem interessante, cara. Eu curti, gostei do formato, assim, eu gostei. O segundo eu tô achando meio devagar, mas... É, tem um pouco esse mito, né, de que iniciativa privada é incorruptível, enfim, a gente sabe que não, né? Não, o problema não é nem iniciativa privada, o problema são as pessoas. São as pessoas. Não importa. Pega a iniciativa privada, pega... A iniciativa pública que fala, né? Os órgãos públicos e tal. É, olha a gente aí, cara. Sim, o Brasil tem mostrado isso nos últimos anos. Olha como nós... Não sei pra onde correr, cara. Pra Lisboa, o que tu acha, Guilherme? Ah, tem. É legal. Vale? vale a pena. Vale, o vinho é barato. Oi? O vinho é barato. O vinho é barato. Caramba, nem se fala. É uma boa justificativa. É, já tá... Me convenceu. Então tá, pessoal. Bem, então, com essas recomendações, encerramos esse episódio e nos encontramos, Vinícius, ou nos encontraremos no episódio 145 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Sei sambar, tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar. Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. E quem me ofende humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar. E quem me vê apanhando da vida, duvida que eu vá revidar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar. Eu tenho tanta alegria adiada, abafada, quem dera gritar. Eu tô me guardando pra quando o carnaval chegar. To play.